Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que já foi tratado esporadicamente em várias aulas anteriores, mas que agora eu estou tentando juntar, de dar uma certa sistematização às aulas sobre esse tema, que é o tema das dificuldades pessoais na busca da verdade. Eu reuni esse conjunto de estudos sob o nome de zetologia, do verbo zeteo, em grego quer dizer a procura, a busca. Mas isso não quer dizer que constitua uma ciência, uma técnica organizada ainda. Pelo menos é uma série de dicas, né? Enfocadas sob um ponto de vista que eu jamais vi abordado antes. Eu havia lido, por exemplo, o livro do David McCranie, que chama You're Not So Smart, que mostra falhas usuais da inteligência humana, e procura superá-las de algum jeito. Ele, inclusive, escreveu um segundo livro já com técnicas mais curativas, por assim dizer, mas o ponto de vista dele é radicalmente diferente do meu, e algumas das recomendações que ele faz eu farei exatamente o contrário. Então, eu acho que esse campo ele simplesmente nunca foi explorado. Eu coloquei essa apostila aí online, para que lessem de preferência antes da aula, e eu vou lê-la aqui e comentá-la, acrescentar algumas coisas aqui. Então, a apostila chama-se Como Tornar-se um Buscador da Verdade e Introdução à Zetologia. Então, o capítulo 1 é a própria a zetologia. Mesmo as pessoas que negam a existência da verdade ou a possibilidade de conhecê-la acreditam que aquilo que dizem é verdade. Olha, isto é uma observação extremamente importante. Todo mundo acredita estar na verdade. Todo mundo, inclusive aquele que nega a existência da verdade. Se você perguntar para o sujeito o que você está dizendo é mentira, ele vai dizer não. O que você está dizendo é um erro? Não. Então todos estão sempre na verdade, não é uma coisa absolutamente extraordinária? Isso basta para mostrar, ao menos, ou ao menos para sugerir, que o ceticismo integral é apenas um jogo mental, não uma atitude séria. Todo mundo se acredita detentor de alguma verdade e o autoproclamado cético não é uma exceção. Até mesmo aqueles que enaltecem o poder universal da mentira sabem que ela só serve para alguma coisa se tiver uma força persuasiva de verdade, não só de mentirinha. Também é certo que ninguém pode mentir sem conhecer a verdade que sua mentira deforma ou encobre. Todos, portanto, de maneira mais consciente ou menos consciente, admitem que a verdade é um bem, e um bem altamente desejável. Mas altamente desejável, mas ao mesmo tempo universalmente possuído. Todo mundo possui a verdade de algum modo, em algum nível, tá certo? E ninguém vai chegar para você e disser tudo aquilo que eu penso é errado. Se disser, é uma força de expressão, porque ele quer dizer que uma parte do que ele pensa é errado, mas o simples fato dele saber que tudo isso é errado já o instala de algum modo na verdade. Muitas pessoas até criam ou cultivam certas práticas que, segundo elas, são meios de alcançar verdades. A lógica, o método experimental, a crítica histórica de documentos, a arte da investigação policial, etc. Ou seja, existem várias técnicas destinadas, vamos dizer, a facilitar ou a ensinar a busca da verdade. Mas nenhuma delas enfoca o problema pelo ângulo que eu estou enfocando aqui. Todos esses métodos pressupõem no estudante, agora eu vou mostrar qual é a diferença. Todos esses métodos pressupõem no seu estudante ou praticante a habilidade natural de conhecer a verdade. Os métodos só adaptam essa habilidade aos requisitos especiais de determinados campos do conhecimento, de acordo com regras e normas geralmente admitidos pelos profissionais da área respectiva. Eles são ensinados nas universidades. E quem os aprendeu se considera, com certa dose de razão, mais habilitado que o leigo para descobrir verdades no seu campo de interesse profissional, senão em todos os demais também. Por exemplo, se o leigo aprendeu o método científico, é claro que ele o aprendeu para a aplicação numa área determinada, pode ser biologia, geologia, qualquer outra, mas ele acredita que isso lhe dá um treino que o habilita para a busca da verdade em geral, mais do que as outras pessoas estão habilitadas. Então, a sua autoridade cientista vale não só para o seu campo, mas para discussões de ordem mais geral. Porque ele acredita que a impregnação do hábito do método científico tornou a sua mente, de algum modo, mais organizada e mais racional. Portanto, em princípio, pode ter uma aplicação universal. não deixa de ter alguma razão nisso. Mas quando se fala de habilidade natural, o que se concebe como seu detentor é o homem em geral, o homem como membro de uma espécie animal, o homem como representando a humanidade. Uma habilidade natural, afinal de contas, pressupõe uma natureza, e dizemos que todos os homens possuem essa habilidade porque têm a mesma natureza humana. Portanto, o que está subentendido aí é o seguinte: existe uma disposição natural do ser humano para buscar e conhecer a verdade, de algum modo. Evidentemente, quando se ensina lógica ou método científico, se pressupõe que quem está recebendo esse ensinamento é uma pessoa naturalmente dotada para aquela prática, que, portanto, só falta desenvolvê-la por meio de exercícios, ensino, etc., etc. O problema é que, quando não estamos falando desse homem genérico, mas de indivíduos reais e concretos, a experiência nos mostra que não possuem essa habilidade em doses iguais, mas que a capacidade de descobrir ou admitir a verdade difere enormemente de indivíduo para indivíduo. Desde logo, há diferenças de nível de inteligência que tornam uns indivíduos mais aptos ou menos aptos que outros a aprender a lógica, o método científico ou qualquer outra técnica ensinada nas universidades para a busca da verdade. Essas diferenças apareceriam, por exemplo, se vocês leem o livro do McCrane, que aliás é um livro que eu recomendo para vocês, o You Are Not So Smart, você verá que existem dificuldades e que elas não são as mesmas para todas as pessoas. Ele coloca ali várias deficiências, né, por exemplo, causadas por crenças gerais que as pessoas subscrevem sem pensar naquilo e que as induzem em erro. Né. Um deles é o famoso efeito Dunning-Kruger, que ele explica muito bem, que é a incapacidade que as pessoas têm de julgar o seu próprio desempenho antecipadamente. Quer dizer, você acha que você é capaz de aprender tal ou qual coisa e, em geral, você se engana nisso aí. Isso aí o leva automaticamente a julgar errado o desempenho dos outros. Quer dizer, você não avalia corretamente as dificuldades. Né? Mas há diferenças maiores ainda. Algumas pessoas podem ser cegas para determinadas verdades. Outras podem deformá-las segundo seus interesses ou paixões. E alguns indivíduos podem negar obstinadamente as verdades mais óbvias e patentes quando sentem que elas põem em risco a sua segurança psicológica ou a sua autoimagem. Outros simplesmente deixam de buscar certas verdades porque acreditam que já as conhecem. E alguns nem imaginam que elas poderiam ou deveriam ser conhecidas. É claro, ninguém obtém a resposta a uma pergunta que ele nunca fez. E em certos casos ele nem imagina que a pergunta pode ser feita, então... Embora ele esteja numa situação de tranquilidade, justamente porque ele ignora a pergunta, né, ele está mais longe da verdade do que aquele que está, vamos dizer, perplexo, aquele que já percebeu a pergunta e está perplexo buscando uma resposta. Ora, se a habilidade natural de conhecer a verdade está presente em todos os seres humanos, também o está necessariamente alguma dificuldade individual de conhecê-la, algum obstáculo cognitivo derivado da herança genética, da formação cultural, de vícios adquiridos, de temores e preconceitos e assim por diante. Em suma, todos os homens têm a habilidade de conhecer a verdade, mas nenhum está inteiramente, naturalmente, espontaneamente qualificado para exercer essa habilidade de maneira satisfatória em todas as situações da vida, ou mesmo na sua esfera de atuação preferencial. Ninguém é uma perfeita máquina de conhecer, imune a defeitos, desgastes e impedimentos vários. Corrigir esses defeitos, prevenir esses desgastes, afastar esses impedimentos são precauções absolutamente imprescindíveis para quem não queira deixar-se enganar pela ilusão de que tudo que é natural no homem entra em funcionamento normal e perfeito de maneira espontânea e infalível. Como todos os animais, como o leãozinho que aprende a caçar com a mãe, como o passarinho que aprende a voar, como o cãozinho que os cães adultos ensinam a rastrear a caça ou a pastorear um rebanho, o ser humano tem de aprender a tomar posse das habilidades que a sua natureza lhe presenteou. Note bem, quando você lê o livro do McCrane, você vê que ele está falando de dificuldades que são mais ou menos uniformemente disseminadas por todos os seres humanos. Ele também está falando de um homem genérico. E eu gostaria de fazer, enfocar esse assunto, não do ponto de vista do homem genérico, mas dos meus alunos em particular. Ou seja, quem são vocês? Vocês são pessoas que estão tentando se tornar intelectuais para uma finalidade muito clara, muito específica, que é a de restaurar a alta cultura num país que a perdeu completamente. Então, é uma situação histórico-social muito determinada e que necessita, portanto, de pessoas que tenham treinamento para isto. Né? Então, o curso inteiro, este curso inteiro, especificamente essa parte que eu denominei zetologia, ela se destina a criar este tipo de pessoas. Ou seja, nós estamos numa situação enormemente confusa, tá certo? Onde todos os debates parece que se travam numa atmosfera de hospício, de instituição de saúde mental, né? Onde a própria linguagem perde dia a dia a sua capacidade de apreensão sobre a realidade, onde você tem, em geral, onde todos os debates são apenas troca de chavões, de slogans ou de expressões de sentimentos pessoais, e você não consegue juntar assim, um grupo de 10 pessoas que conversem sobre um objeto que esteja presente. Ou seja, as discussões não têm objeto, o objeto não aparece, o assunto não aparece. Aparece apenas, vamos dizer, autoexpressão, né, expressão de sentimentos, repetição de slogans, apelos às emoções do ouvinte, etc., etc. Então, não há nenhum debate objetivo sobre coisa nenhuma no Brasil. Então, é uma situação absolutamente calamitosa. E é isso mesmo que nós temos que tentar corrigir. Então, o tipo de pessoa que nós necessitamos formar para isso é, sem dúvida, um buscador da verdade. Mas um buscador da verdade em condições que são mais precárias do que aquelas que têm em vista o McCraney ou outros que tratam do mesmo assunto. Tá certo? Nós precisamos de uma espécie de buscador vitaminado, quer dizer, uma pessoa capaz de buscar a verdade no meio de um caos, tá certo? No meio de uma situação altamente desfavorável. Se perguntamos agora se alguma das técnicas ensinadas nas universidades para a busca da verdade ajuda o ser humano a realizar essa tomada de posse, a resposta é um decidido não. Nenhuma delas o ajuda nesse ponto, por 4 motivos básicos. Há outros que não preciso explicar aqui. O primeiro desses motivos básicos é que todas essas técnicas pressupõem nele, no estudante, o desenvolvimento pessoal necessário para adquiri-las. E, evidentemente, nenhum ensino pode dar ao principiante aquilo que exige dele desde o começo como condição para admiti-lo. Por exemplo, aqui nós vamos dar um curso de lógica. Então, estamos supondo que você está normalmente habilitado para adquirir o domínio da lógica, como todo mundo. Tá certo? Se eu estou pressupondo isso, então eu não vou habilitar você pessoalmente, porque para ser admitido ali você já tem que estar habilitado. Então, você vai passar, vamos dizer, dos primeiros princípios da lógica para dentro. Você não está ligando para a condição específica do estudante que chegou. Se você chegou e você não está habilitado, você vai se dar mal no curso, vai ser reprovado e ponto, você vai embora. É isso. Ninguém vai tentar habilitá-lo. Ninguém vai te perguntar o seguinte, peraí, mas será que dentro da mente desse sujeito existem obstáculos para o simples pensamento lógico? Esses obstáculos existem, tá certo? E podem ser removidos. O segundo motivo é que todas elas têm como foco o objeto do conhecimento, seja ele o discurso coerente, os fatos da natureza da história, a autoria de um crime, etc., e não a pessoa do estudante. Ou seja, nenhuma dessas disciplinas é de ordem pedagógica. Né? A lógica não é pedagógica. Né? O método científico não é pedagógico. A arte da investigação criminal não é pedagógica. A técnica da investigação histórica não é pedagógica. Elas estão centradas na adaptação da mente a um determinado objeto e não a adaptação do estudante àquele método em particular. Portanto, elas não estão ligando para a sua capacitação. O terceiro é que essas técnicas são ensinadas a todos de maneira uniforme, pouco ou nada tendo a ver com as necessidades ou dificuldades pessoais de cada um. O quarto é que cada uma delas só tem a ver com a busca de um determinado tipo de verdades. Né? São técnicas, todas elas são técnicas especializadas. Né? E não de toda e qualquer verdade. A lógica, por exemplo, ensina a você a verdade do discurso coerente. Por exemplo, você averiguar se um discurso, se ele se contradiz ou não. Mas não ensina a verdade da correta percepção sensível, que é a condição preliminar para que o seu raciocínio lógico funcione de alguma maneira. A ciência da história ensina a avaliar documentos e testemunhos com um certo critério, mas não a ser você mesmo uma testemunha confiável no tribunal da sua própria consciência. O indivíduo pode aprender, vamos dizer, a técnica da investigação histórica o resto da vida, tá certo? E não ser capaz de analisar a sua própria história e a sua posição no conjunto. Se você pegar, por exemplo, Hobsbawm, ele é um historiador magistral sobre certos aspectos, só que é o seguinte, ele é mentiroso. Então, a mentira existencial dele contamina a obra inteira. Então, eu estou na questão, você vai me perguntar, o que o sujeito precisa para ser um historiador? Eu digo, bom, em primeiro lugar, ele deveria ser um bom historiador de si mesmo. Ele tem que ser capaz de contar a sua própria história para si mesmo com honestidade. Se ele for capaz disso, então ensinar as técnicas da investigação histórica pode ajudá-lo. Mas se você ensina as técnicas da investigação histórica a um indivíduo que não tem esta transparência para si mesmo, você o está convidando a criar falsificações monumentais, né, que terão toda a aparência de ciência histórica válida. O método científico ensina você a coletar, comparar e articular determinado tipo de dados sensíveis, obtidos através da observação direta ou de equipamentos. Mas jamais lhe dirá se esses dados e as conclusões obtidas fazem sentido no conjunto da existência humana ou são apenas curiosidades malsãs buscadas em vista do mero prazer ou de objetivos malignos. É claro que não cabe a uma ciência o julgamento moral da sua própria investigação. Nenhuma ciência tem isto. Tá certo? Portanto, por mais que você se aprimore ali, você está longe de você poder se posicionar racionalmente perante aquela ciência como um todo. Então, é claro, nenhuma ciência se julga a si mesma. Nenhuma ciência tem entre os seus objetos o estudo da sua própria consistência, das suas próprias finalidades. Você sempre tem que se colocar fora e acima dela para ver isso. Mas quando você se coloca fora, então você está no terreno das meras impressões pessoais, a não ser que você chame isso de filosofia. Tem uma solução, mas, em geral, o julgamento total de uma ciência está totalmente fora do alcance dela mesma. Em suma, todas essas técnicas e métodos ensinam você a desempenhar uma certa atividade cognitiva de acordo com os padrões aceitos por uma comunidade profissional. Mas não tem nada a ver com a sua capacidade pessoal de conhecer a verdade. Então a situação que eu estou supondo aqui é uma situação onde você está buscando a verdade sem você ter normas prévias que separem o verdadeiro do falso de acordo com uma comunidade e sem ter mesmo essa comunidade, ou seja, você está sozinho na jogada. Você está tentando descobrir uma verdade que em princípio ninguém conhece e você não tem em volta uma comunidade capaz de julgar o que você está fazendo e de orientá-lo. É esta situação que eu estou supondo. Portanto, vamos dizer, é a situação de dificuldade máxima da busca da verdade e não de dificuldade mínima, como é o caso na lógica, na investigação histórica, etc, etc. Qual que é o café novo? É esse. Se essa capacidade natural de conhecer a verdade, está lesada e você a adorna com uma dessas técnicas, vai apenas aprender a errar tecnicamente e sentir-se muito confiante nos seus erros, sobretudo quando eles são compartilhados por uma parcela significativa da sua comunidade profissional. Ora, o problema da comunidade profissional é um dos problemas mais graves aqui, porque, por um lado, você ter um conjunto de colegas que fiscalizam o que você faz e discutem, etc., te ajuda, de algum modo, a você se localizar no meio da barafunda. E se você está sozinho, não tem ninguém para você confrontar os seus estudos, bom, você pode se perder também. Mas a existência da comunidade tem o seguinte problema. A comunidade só vai julgá-lo de acordo com os seus cânones usuais, consagrados. E não de acordo com a exigência máxima da sua própria consciência. Isso quer dizer, por exemplo, se você dá uma aula de física, de matemática, mesmo de filosofia, o problema é saber se você acredita no que está falando, não existe perante a comunidade. Se você atendeu aos cânones da comunidade, está tudo bem para eles, né? Agora, nós sabemos que o problema do sujeito acreditar ou não no que ele está dizendo não é só um problema de diferença subjetiva, mas afeta, vamos dizer, o próprio valor cognitivo do que ele está dizendo. Se eu digo uma coisa só brincando, fingindo, etc., etc., então, evidentemente, a coisa tem pouco valor cognitivo para mim mesmo. E se o que está em julgamento, em última análise, é o próprio valor cognitivo do que você está ensinando ou transmitindo, então é claro que o julgamento pela comunidade profissional não funciona. Você precisa de um nível muito superior de exigência para isso, tá certo? Mas se a comunidade universitária, por exemplo, fosse impor esse tipo de exigência, ela estaria interferindo na vida pessoal dos estudantes e professores, e isso ela não pode fazer. Então ela tem uma limitação intrínseca, que é como se fosse um teatro. Olha, você vai falar aqui não como seu fulano de tal, não como uma pessoa de carne e osso, pessoa concreta, mas como um membro da comunidade profissional. Você veste a camiseta, veste o guarda-pó, você assume aquela identidade profissional e é ela que fala. Nós só fiscalizamos até aí. Daí para diante, então, entra no reino do subjetivo e já não nos interessa mais. Então, é evidente que você pautar a sua vida intelectual pelo julgamento dos pares é um engano terrível, né? Porque os pares nunca vão fazer nenhuma exigência séria em cima de você. Eles só vão exigir aquilo que está de acordo com o consenso que eles já têm. Eles nunca irão além disso, né? Então, isso quer dizer que a autoconfiança que o indivíduo desenvolve no curso da sua formação intelectual, baseado na aprovação da comunidade, em 99% dos casos, é um auto-engano. Ele está se julgando pelo mínimo, para se dizer o mínimo múltiplo comum, sabe? E não por uma exigência efetiva. Então, é o tal negócio. Que pensar de uma ciência que é maciçamente criada sob esse cânone, o julgamento dos pares, né? Sem contar, vamos dizer, que o julgamento dos pares, ele também não é feito por observadores 100% isentos, porque você tem os grupos de pressão, você tem os interesses corporativos, você tem as amizades, você tem as propinas, inclusive, tem tudo isso. Então, como nós faríamos para o indivíduo obter uma autoconfiança cognitiva sem ele ser ajudado nisso pelos seus pares e, ao contrário, ele mesmo se colocando a exigência máxima? Então, por exemplo, para você ser um filósofo, é exatamente isso que você tem que fazer. Um filósofo é um sujeito que faz isso, né? Então, basta esta constatação óbvia para você entender que 99% do que se faz em filosofia acadêmica no mundo não é filosofia de maneira alguma, mas é apenas uma espécie de imitação consensual, né? Quer dizer, parece estar filosofando porque os seus assuntos são filosóficos, o seu vocabulário é filosófico, etc. Mas é o tal negócio, mas você é um filósofo? Quer dizer, você é um indivíduo como Sócrates, capaz de buscar a verdade por si mesmo e de ser de si mesmo um fiscal muito mais exigente do que qualquer comunidade intelectual do mundo? Se não houvesse essas pessoas, a filosofia não existiria, evidentemente. Pelo menos ela não poderia começar, né? Porque quem poderia fiscalizar, né, que julgamento dos pares poderia fiscalizar um Sócrates ou um Platão? Eles não tinham pares. Eles estavam criando as primeiras gerações de estudantes. Portanto, se não existissem esses indivíduos maximamente capacitados para buscar a verdade, sem poder confiar seu julgamento dos pares, a filosofia simplesmente não existiria. Portanto, onde ela prossegue em atividade na base do puro julgamento dos pares, ela já deixou de ser filosofia, ela passa a ser uma espécie de reprodução imitativa do que foi a filosofia em outras épocas. Daí o fato de que, hoje em dia, quem quer que estude filosofia, estuda filosofia alheia. Você será um especialista em Heidegger, um especialista em Kant, um especialista em Schelling, etc., etc., e jamais um especialista na sua própria filosofia. Claro que existem esses também, mas são em número ínfimo. Em geral, Estudar filosofia já não é praticá-la. É simplesmente observar aquilo que ela foi em outras épocas ou em outros autores. Então, quer dizer, descemos do estudo da filosofia, do estudo e prática da filosofia, para a mera aquisição de cultura filosófica, como eu já expliquei em outras aulas. A cultura filosófica é uma coisa importantíssima e difícil de adquirir. Por quê? Porque os livros são milhares, a bibliografia é inesgotável, tá certo? E você tem, para cada texto que você vai ler, você tem dificuldades de interpretação, dificuldade de vocabulário, dificuldade de língua, etc., que não acaba mais. Então, a aquisição da cultura filosófica é suficientemente complicada para ela atrair todas as atenções e concentrar todos os esforços dos estudantes. E nunca chega a hora do sujeito fazer filosofia propriamente dita. Entendeu? Então, é sempre filosofia de segunda mão. Pior, você pode criar uma situação na qual só a filosofia de segunda mão será aceita como filosofia, e a filosofia propriamente dita é tão ignorada que ela é rejeitada. Por exemplo, eu me lembro quando eu li os livros de um filósofo notável, chamado Eric Weil, ou Eric Weil, como eles dizem na França, que era um judeu alemão que, em protesto contra o nazismo, fugiu da Alemanha e adotou a língua francesa e nunca mais escreveu a palavra em alemão. E, miraculosamente, apareceu escrevendo um francês clássico, absolutamente perfeito, livros notáveis como Logique de la Philosophie, Filosofia Politique, etc., etc. Os livros do Eric Weil praticamente não têm notas de rodapé. Por quê? Porque ele está falando de assuntos que são totalmente novos. Ele não tem uma retaguarda. Quer dizer, quando ele está falando de um outro autor, como, por exemplo, escreve um livro sobre Kant ou Hegel, então aí você tem as notas de rodapé dos textos de Kant ou Hegel. Mas se você pegar a grande obra dele, que é Logique de la Philosophie, praticamente não tem nota de rodapé, não tem aparato erudito, não tem nada. Então, se fosse publicado no Brasil, não seria muito respeitado. Não é isso? Daria a impressão, o pessoal da USP chamava isso de beletrismo. Ele não está fazendo filosofia, ele está fazendo beletrismo. Por quê? Porque você não tem o lado filológico da coisa. Então, chegar no absurdo de confundir a filologia com a filosofia e não ser capaz de reconhecer a filosofia quando ela aparece de modo ostensivo. Por exemplo, você lendo as obras do Mário Ferreira, que também tem, vamos dizer, um aparato erudito mínimo ou nulo, tá certo? Ali você vê a filosofia se fazendo na sua frente. Da filosofia no seu pleno exercício. Né? Mas as obras dele não se parecem com os produtos universitários, portanto, não é filosofia. Então chegamos ao absurdo de que aquilo que é filosofia mesmo não é reconhecido e só uma filosofia de segunda mão assume lugar. Né? Então, aí é o que disse o Jean-Yves Béziot: isso aí é a imitação grotesca de um modelo degenerado. Quer dizer, o modelo está errado e a imitação terceiro-mundista é mais ridícula ainda. Então, se você está interessado em carreira universitária, você vai ter que agradar os seus pares e fazer exatamente isso. Mas se você está interessado em filosofia mesmo, vai ter que fazer outra coisa. E o fato é o seguinte: a filosofia universitária não falta no Brasil. Está cheio de filósofos, está cheio de bacharéis em filosofia. Só que nenhum, se você dá um problema real para eles, eles não sabem o que fazer. Eles só sabem fazer análise de texto. Então, é o texto sobre o texto, sobre o texto, sobre o texto, sobre o texto, e assim por diante. Não para, isso não para nunca mais. Isso na melhor das hipóteses, porque em alguns não tem nem texto. Mas, então, nós não precisamos mais de pessoas como essas. Nós precisamos de pessoas capazes de analisar a realidade, né? Na qual os documentos escritos, os textos, têm o seu papel também, mas não resolvem todo o problema, evidentemente. Então, nós precisamos urgentemente qualificar pessoas para que sejam capazes de analisar a experiência real. Vocês vejam que a experiência real vivida pela sociedade brasileira nos últimos 30 ou 40 anos não foi documentada nem mesmo na história, nem mesmo no jornalismo. Né? Que seria, vamos dizer, o que é uma documentação de primeira mão, o documento primeiro e mais tosco que pode existir? O jornalismo, evidentemente. Né? Então, ele é feito de testemunhos fragmentários, documentos de segunda ou terceira mão, mas ele é uma primeira versão dos acontecimentos. Nós não temos nem isso. Vocês viram o fenômeno que aconteceu, por exemplo, do Foro de São Paulo ser ocultado durante 16 anos por toda a mídia? Isso aí é um abismo da memória, né? Se você procurar todos os jornais, Bom, o jornal é um primeiro elemento de pesquisa que você usa para você reconstituir a história. Não é isso? Ele é muito tosco ainda, mas o historiador vai ter que levá-lo em conta. Se você procura ali, nesses 16 anos, você não encontra nada, absolutamente nada. Enquanto isso, esta entidade estava se formando e exercendo um papel fundamental na política. Então, quer dizer, o ator principal desapareceu durante 16 anos. Também, você veja, ligações de causa e efeito, que são as mais óbvias possíveis, se tornam invisíveis, porque não foram documentadas em primeira mão. Vou dar um exemplo. Quando os partidos de esquerda decidiram adotar a estratégia gramsciana, que é da ocupação de espaços e revolução cultural, vocês sabem que toda essa estratégia é baseada na mentira e no fingimento. Não é nada mais do que uma sistematização de fingimento. Quer dizer, nós fazemos de conta que não existimos e, ao mesmo tempo, dominamos tudo e nos tornamos um poder onipresente e invisível. Eu digo, o que é isso? Isso é uma sacanagem do tamanho imensurável. Nunca ninguém pensou. Não, nós vamos. É até aquele negócio do Lincoln, né? Você pode enganar um bocado de gente bastante tempo, ou algumas pessoas para sempre, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Bom, a ambição do projeto Gramsciano é esta: enganar todo mundo o tempo todo, até o fim do mundo. E você só vai reconhecer que fez isso quando não houver mais perigo. Né? Quer dizer, se você é um poder onipresente e invisível, quando esse poder vai reconhecer publicamente que ele é um poder? Né? Só quando não houver mais perigo nenhum, porque você está agindo em segredo, precisamente porque você acha que se você se revelar, algo de mal pode lhe acontecer. A partir da hora que adotaram isto, então é claro que a ocultação se tornou uma coisa normal. E na atmosfera de ocultação, você pode fazer o que você quiser, você pode estender o seu poder uniforme indefinidamente, sem que ninguém perceba. Por que que vocês acham que esses esquemas de corrupção que apareceram no governo federal levaram tanto tempo para aparecer? Porque tudo já estava preparado por este esquema gramsciano. O esquema da ocultação já era vitorioso de algum modo. Ou seja, por exemplo, você vai trocando todas as pessoas, todos os cargos de chefia, todas as reitorias da universidade, todos os funcionários de todos os cargos, por gente sua, tá certo? Cuja primeira tarefa é não contar que você está fazendo isso. Então, não há ocupação de espaço alguma, nada está acontecendo, está tudo normal. E se você fala, você é um teórico da conspiração. É claro que esta preparação do terreno, esta ocupação de espaço, é a condição indispensável para que depois você possa criar um imenso esquema de corrupção e ele, durante muito tempo, não ser descoberto. Isso quer dizer que sem o esquema gramsciano, não haveria Petrolão, não haveria Mensalão, não haveria coisa nenhuma. As duas coisas estão intimamente ligadas. E se o desenvolvimento do Foro de São Paulo e a aplicação da estratégia gramsciana tivessem sido documentadas, não perante os seus praticantes, que conhecem muito bem, mas perante o público em geral, simplesmente nada disso teria podido acontecer. Então, quer dizer que a ocultação se tornou o procedimento normal. Nisto. Se você vê, por exemplo, dentro da história social, as modificações brutais que houve na mentalidade brasileira, na formação da família, na educação, etc., etc., nada disso está documentado. Tudo isso aconteceu sem que ninguém dissesse que estava acontecendo, e, aliás, com muita gente negando o que estava acontecendo. Por exemplo, quando eu anunciei que, olha, por trás desse negócio de movimento gay, logo vai vir a normatização da pedofilia. Todo mundo achou que eu estava louco. Da onde que eu tirei isso? Foi uma especulação? Não, eu li os documentos nos quais os caras prometem fazer isso. Só que só eles conhecem os documentos. Só quem está dentro conhece. Os de fora não conhecem. Aquilo não foi documentado. Só tem documentos que, bom, não posso dizer que são secretos, mas que só circulam entre os participantes da operação. Não chegam ao público em geral. Não é isso? Então, muitas previsões que eu fiz não são, na verdade, previsões, são coisas que eu simplesmente li, o nego dizendo que vou fazer tal e qual coisa. E, bom, eu acreditei. Assim como, né, quando saiu o livro do Hitler, Mein Kampf, dizendo que ia dar a solução final, acabar com tudo quanto é judeu, Todo mundo achou que era força de expressão. Mas por quê? Porque parecia absurdo naquele momento. Digo, mas, escuta, se você está partindo do princípio de que todo mundo vai agir sempre de uma maneira razoável, então simplesmente não haveria crime no mundo, não haveria normalidade, não haveria genocídio, não haveria nada de mal. Nós temos que admitir a hipótese de que um sujeito que anuncia que vai fazer uma loucura, talvez a faça mesmo. Não é isso? Então, o que nós precisamos criar são pessoas capazes de, primeiro, tampar esse rombo histórico de 40 anos. A história brasileira nos últimos 40 anos não foi contada. Isto é fundamental. Então, só para dar um exemplo banal, eu já contei para vocês aquela história do Caco Barcelos, que fez uma série de reportagens falsas, acusando o exército de ter matado dois terroristas e depois simulado um acidente. E eu demonstrei por A mais B que essa versão era não era falsa, era impossível fisicamente. Né? Primeiro, porque os dois terroristas, 3 meses depois da data em que, segundo o Caco Barcelos, tinham morrido, participaram do assalto a banco. Segundo, porque o soldado que apareceu como testemunha é desertado do exército 6 meses antes, portanto ele não estava lá e não viu coisa nenhuma, e assim por diante, de uma série de impossibilidades. Depois disso, o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por essa matéria. E pior, decorridos 12 anos, a mesma testemunha falsa apareceu na Comissão da Verdade para repetir o mesmo testemunho falso. E em nenhum jornal se lançou a menor suspeita sobre ele. Isso é só um exemplo. Esse tipo de falsificação não precisa ser planejado, ele se tornou já quase instintivo. Nas redações, todo mundo pensa assim, age assim, quase por instinto. Então, nós temos 40 anos de história que nunca foram contados. Só o que foi contado foi a história subjetiva de um grupo político determinado, que toma a sua própria história como se fosse a história de um país de 200 milhões de habitantes. Se você pensar bem, o que é a esquerda nacional falante? 10 mil pessoas, no máximo. Essas 10 mil pessoas escrevem a sua história dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? Contando os sofrimentos horríveis que passaram na ditadura, grande parte dos sofrimentos inventados, e esquecendo o resto da população, a não ser quando vem a história do restante da população, nos termos estereotipados dos seus próprios mitos de juventude. Né? Por exemplo, quando se mostra a história, vamos dizer, das pessoas pobres no Brasil, é sempre assim: os pobres são perseguidos pela polícia que é agente dos ricos. Né? Digo, olha, eu nunca vi a polícia trabalhando para rico nenhum. Aliás, eu não conheço nenhum polícia que tenha algum contato com gente rica. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, quer dizer, o que tem por trás não é. O que aparece aí não é uma descrição dos fatos, é a criação de uma conexão causal por imaginação. A sociedade é feita de classes, o que tem no meio é o aparato ideológico para manter a hegemonia da burguesia, etc, etc. Então, deve ser assim, se o polícia faz isso ou aquilo, é porque ele está defendendo a classe dominante contra os de baixo. Bom, é uma suposição ideológica e não um fato. Vou lhe dar um outro exemplo. Você tem milhares de estudos marxistas, milhares, milhares, milhares, que declaram que as universidades são um elemento essencial do aparato ideológico da burguesia, criado para transmitir de geração em geração a hegemonia do pensamento capitalista. Acontece que todos nós sabemos que as universidades, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, em vários outros países, são dominados por comunistas. Então, o que eles estão descrevendo é o contrário do que acontece. E eles mesmos são testemunhas do contrário. Então, eles estão mentindo? Não. Na hora que eles acreditam realmente. Por quê? Porque eles estão raciocinando com imagens estereotípicas e não com dados obtidos da sua experiência pessoal. Quando um sujeito mostra as coisas como elas realmente acontecem, né? Como no filme Elite Squad, como é que chamou no Brasil? Tropa de Elite, Tropa de Elite. É. Naquela cena em que o polícia passa, dá um sabão nos estudantes e diz, olha, o responsável pelo narcotráfico são vocês, porque vocês são os consumidores. Mas quem é que não sabe que é assim? Então essa é uma realidade sociológica gritante. É? Mas isto fere o esquema. Segundo o esquema, os beneficiários do narcotráfico devem ser a classe dominante, os capitalistas. Você conhece algum capitalista envolvido em narcotráfico? Eu nunca vi nenhum. Claro que existe o capitalista do narcotráfico. Tá certo? Mas ele não faz parte da burguesia. Ele vive na favela. É verdade que ele tem um castelo na favela, mas ele vive lá. Então, você tem uma classe pobre dentro da qual existe o milionário rico. Então você tem um microsistema de poder que não tem nada a ver com a estrutura de poder no restante da sociedade. Eu me lembro quando um amigo meu, que nasceu na favela da Rocinha, publicou um livro contando alguns fatos da sua experiência na favela. E daí ele recebeu um recado. Olha, o homem disse que é para você levar lá um livro autografado para ele. Diz, bom, e onde é o homem? Ele que nasceu naquela favela não sabia onde ficava o chefe do narcotráfico. Ninguém sabia, né? Diz, não, pode deixar, nós vamos levar você lá. Daí levaram ele, passou um muro, dois muros, três muros, quatro muros, daí no topo do muro ele viu embaixo um estádio de futebol, que era no quintal do dono. Daí chegou lá, tinha um castelo com 1.000 homens armados, ele nunca tinha visto aquilo. Ele foi lá, entregou o livro, saiu tremendo. Então você vê, um morador da favela que nasceu ali, foi criado ali, ele não sabia quem era o chefe. Então o que este chefe do narcotráfico tem a ver com a estrutura de poder no sistema econômico vigente? Nada. É um microsistema de poder totalmente independente. Se você interpreta esse microsistema de poder nos termos da sociedade maior, você vai chegar à conclusão de que quem está explorando aquilo é a burguesia. É? Então você está vivendo num mundo, absolutamente num mundo paralelo. Você não tem a efetiva descrição, você só tem, vamos dizer, conexões causais criadas por imaginação, na base da analogia, da metonímia, etc, etc, etc. Praticamente toda a história do Brasil contada nos últimos 40 anos foi assim. Por exemplo, quando o senhor Lula anunciou, nós tiramos 30 milhões de pessoas da miséria e a integramos no processo produtivo. Né? Ele não disse isso? Ele disse, olha, a ditadura fez a mesma coisa. Só que 30 milhões de pessoas, naquela época, era muito mais, considerando o tamanho da população. Então, o que você fez foi, se fez, foi repetir um feito que os militares já tinham realizado. Em escala muito maior. E pior, não foi com dinheiro do governo, foi criando empregos. Eles fizeram realmente isso. Isso está documentado nas estatísticas da época. Tá certo? Mas é um fato que desapareceu. E assim por diante. Né? Então, se esses fatos não aparecem na história e nem no jornalismo, muito menos vão aparecer na literatura. Literatura também usa jornalismo como um material. Por exemplo, Thomas Mann, praticamente tudo Thomas Mann escreveu, ele tirou de notícias de jornal. Né? A famosa peça do Karl Kraus, Os Últimos Dias da Humanidade, é feita todinha com recortes de jornal. Né? O livro do Alfred Döblin, clássico, Berliner Alexanderplatz, todinho notícia de jornal. Né? A famosa tetralogia do John dos Passos, né? USA, quase tudo notícia de jornal. Né? Só que juntada e trabalhada de uma maneira ficcional. Então, isso quer dizer que a vida brasileira dos últimos 40 anos desapareceu do jornalismo, da história e da literatura. Então, é isso que eu chamo de uma longa noite de trevas. É como se desse uma martelada na cabeça do negro, ele acorda 40 anos depois, numa situação totalmente diferente, e ele está ali, Dom Covinho, Oncotô, Pocovô. Né? Como é que você vai ter debates sérios nesta situação? Então, vocês veem, a primeira primeiro rombo que vocês têm que tampar é isso. Para isso vocês vão ter que investigar a verdade por conta própria, sem ter uma comunidade de pares que vai dar para você o apoio, o critério de julgamento, etc, etc. Então, você não tem esta comunidade para assegurar para você, não, você está na verdade. Está na verdade, porque o que você está dizendo confere com o que nós também sentimos e assim por diante. Então, isso quer dizer, você vai ter que ser um buscador da verdade, de fato, realmente, né? Sem muito apoio, né? Então, vamos lá. Embora ninguém nas universidades ignore o que sejam preconceitos, distorções ideológicas, racionalizações, etc., nenhuma disciplina universitária ensina o estudante a vencer esses obstáculos interiores que o incapacitam para a busca da verdade. As práticas psicoterapêuticas existentes também não tratam disso. Buscam ajudar o paciente a alcançar um estado de harmonia, bem-estar, integração na sociedade, mas não tentam capacitá-lo para a busca da verdade. Você não vai fazer uma. Dizer, não, quero ser um filósofo, então para isso vim aqui fazer uma psicoterapia. Ninguém faz isso. Do mesmo modo, as práticas religiosas têm seu foco na salvação da alma, não na sanidade e eficiência da vida intelectual. Então, em suma, você quer ser um buscador da verdade, você não tem para onde correr. Ninguém vai te ensinar isso aí, né? Em suma, a sanidade da consciência cognitiva, a condição primeira e mais básica para a busca da verdade, em todas as disciplinas intelectuais, ou mesmo nas situações da vida pessoal, é totalmente negligenciada no ensino, nas psicoterapias e nas práticas religiosas. Ou seja, todo mundo está agindo com base no pressuposto de que a inteligência, a capacidade de buscar a verdade é natural e entra em funcionamento assim. Se aperta o botãozinho, começa a funcionar. Quando, obviamente, não é assim. Todo mundo dá por pressuposto que essa condição se cumprirá de maneira natural e espontânea, sem necessidade de nenhuma ajuda especial, o que só acontece por pura sorte num número ínfimo de casos. Quer dizer, pode acontecer que um nego tenha realmente uma disposição natural e um talento especial para isso, e ele por si vence os obstáculos. Se você perguntar para ele como é que você venceu, ele também não sabe. Em princípio, a tarefa de preservar a sanidade da consciência cognitiva, ou para abreviar, da inteligência, caberia à filosofia tal como compreendida na tradição socrático-platônica. Mas no século XX, a filosofia se reduziu cada vez mais a uma profissão especializada, desinteressando-se da formação pessoal do estudante. Ó, outro dia, por exemplo, eu vi um trechinho do professor Desidério Murcho, que aliás é um cara altamente capacitado na sua área, onde ele diz: não, a filosofia é só a análise da argumentação. Eu digo, bom, isso é o que você faz, então é isso que você faz, é isso que o seu grupo faz, aliás, faz muito bem. Só que, de onde surgem os argumentos, né? Argumento é um produto acabado de toda uma elaboração cognitiva muito complexa, né? Primeiro você tem que ter a percepção sensível, você tem que ter a memória, a imaginação, que vai condensar em imagem, daí você tem o esquema fático, daí sai o esquema eidético, daí se der sorte sai um conceito, daí o conceito sai uma proposição que pode virar um argumento. Você vai pegar o argumento acabado e vai tratar só dele. Então, isso vai ser apenas vamos dizer, uma atividade técnica muito especializada que tem pouco ou nada a ver com a busca da verdade, né? Se você quer a verdade, bom, você vai ter que começar a ter a verdade desde o início. Quer dizer, aquilo que eu percebi corretamente. Daquilo que eu percebi, o que eu guardei na memória foi a parte realmente importante, significativa, foi um aspecto marginal. Ou me deixei levar por uma impressão que eu mesmo criei. A busca da verdade tem que atravessar todas essas etapas, né? Não pegar só o argumento final e tratar dele, né? Então, é claro que a investigação da validade dos argumentos é uma coisa importantíssima, mas ela é o produto final, né? É como se você dissesse que a fabricação de automóveis começa com você ligar a chave do carro. Realmente não é assim, é? Alguém teve que extrair o metal da terra, fundi-lo, etc, etc, desenhar o carro, ter tudo isso antes, né? Então, algumas escolas ocupam-se de limpar obstáculos isolados, como as falácias lógicas ou as distorções ideológicas, mas apegando-se a esses pontos como se fossem as únicas dificuldades existentes e enfocando-as desde interesses que não têm nada a ver com o desenvolvimento pessoal do aluno. Por exemplo, nós temos que ter pensamento crítico para não nos deixarmos enganar por falácias ideológicas. Muito bem, você está fazendo isso para desenvolver a inteligência do seu aluno? É esse o objetivo? Você quer que ele perceba as coisas por si? Ou você quer simplesmente que ele adote as suas próprias falácias ideológicas? Você está querendo passar uma. Tanto, vamos dizer, sabe, o raciocínio crítico é exercido sobre tudo, exceto sobre a ideologia do professor. Não é isso? Ele pode examinar criticamente tudo, mas não pode examinar o que o professor está fazendo. Por quê? Porque senão você não passa de ano, meu Deus do céu. Então, essa ideia de pensamento crítico é a ideia mais falsa que já existiu. Você não tem pensamento crítico algum. Você tem só pensamento crítico dos outros, né? Quer dizer, é da sala de aula para fora. Dentro da sala não pode, né? Então, se o professor quisesse realmente desenvolver algum pensamento crítico no aluno, ele teria que ensinar essas coisas que eu estou ensinando aqui. Agora, no Brasil, o que se entende por pensamento crítico é apenas discordar de alguma coisa, ou não gostar de alguma coisa. Eu digo, mas isso não é pensamento crítico algum, isso é apenas ranhetice, meu Deus do céu. Em alguns casos, trata-se de impor uma concepção diminutiva da filosofia como mera análise da linguagem. Em outros, de combater ideologias que não sejam as do professor. O aluno é usado como instrumento para a realização desses fins, em vez de ser ele próprio o fim a que se dirige o processo educativo. A filosofia, tal como geralmente entendida hoje no meio universitário, também não resolve o nosso problema: como adestrar o estudante para a busca da verdade. Foi em vista desse estado de coisas que criei, desenvolvi e tenho aplicado no curso online de filosofia, com razoável sucesso, um conjunto de práticas autoeducativas para o uso dos estudantes, com a finalidade de 1. Torná-los conscientes dos obstáculos cognitivos internos e externos que o incapacitam para a busca da verdade. 2. Ir derrubando esses obstáculos ao longo do tempo. Por exemplo, você vê que quando eu concebo esse exercício, eu os faço de tal modo que o próprio estudante seja o juiz dos seus resultados. Quando eu passei, por exemplo, logo no começo, eu passei o exercício do necrológio. Eu digo, vocês não vão mandar esse exercício para mim, eu não vou corrigir esse exercício. É você que vai fazer. Daqui a um ano você vai fazer de novo, vai ler isso aí e vai ver se isso está adequado, se mudou alguma coisa, etc, etc. Aqueles exercícios de percepção, por exemplo, você distinguir o que é a atividade receptiva da mente, ou perceptiva propriamente, e o que é a atividade criativa. Por exemplo, a diferença entre você ouvir um ruído ao longe, eu digo, fecha os olhos e ouve o ruído que está vindo da rua, etc, etc. E você depois comparar isso com a atividade, você fecha os olhos, imagina um fundo negro e desenha aí um segmento de reta. Daí você tira um ângulo reto e faz outro segmento de reta igual, depois outro segmento de reta igual, você constrói um quadrado em linhas brancas sobre um fundo preto. Isso é uma atividade construtiva da mente. Se você não percebe a diferença entre as atividades receptivas e as construtivas, meu filho, você não sabe perceber nada, você não sabe distinguir entre o que é o objeto e o que é que você botou nele. Todos esses exercícios não são para ser corrigidos por mim. Eu não estou moldando você de acordo com a minha cabeça. Eu estou dando para você um instrumento que você mesmo vai usar para você se desenvolver a si próprio. E assim por diante, muitos outros. Quando eu falei da técnica da confissão, quando eu falei dos quatro discursos, quando eu falei dos níveis de credibilidade, do mapa da ignorância, etc. Tudo isso, esse material está espalhado pelo curso. E eu pretendo apenas juntá-lo aqui nas próximas aulas, dar uma certa sistematizada na coisa, né? O que também vamos dizer, vai ajudar vocês a refazer, se possível, esse exercício muitas vezes, tá certo? Para que você mesmo vá tomando consciência dos pontos onde você tem de reforçar a sua atividade. Por exemplo, um exercício que eu dei baseado nos quatro discursos. É você pegar as suas opiniões, que você defende normalmente, e graduá-las pelo nível de credibilidade. Ou seja, você acredita que o que você está dizendo é apenas possível? Você acredita que é verossímil, isto é, parece verdade se for dito a outras pessoas? Você acredita que tem uma razoabilidade, isso é, existem elementos racionais suficientes para sustentá-la, embora não prová-la definitivamente, ou você acredita com uma certeza matemática? E eu até disse, se você não é capaz de graduar os seus conhecimentos, segundo essas quatro, isso significa o seguinte, você não tem conhecimento nenhum de nada. Se você não sabe se uma coisa é possível, verossímil, razoável ou certa, você não sabe nada a respeito. Não há mais nada do que saber além desses quatro. E se você confunde os níveis, tomando uma mera possibilidade como certeza, então você está se enganando a si próprio. Então, este exercício dos quatro discursos, dos quatro níveis de credibilidade, não é provavelmente os quatro discursos, mas quatro níveis de credibilidade, eu acho que é uma das primeiras coisas que devia ser ensinado para todo mundo. Existe algum lugar que ensine isto? Não. Não é isso? Outro exercício, mapa da ignorância. Eu vou voltar a todos esses nos próximos. O que eu vou dizer agora não é ainda o mapa da ignorância, é apenas um projeto mínimo de mapa da ignorância. Você pega algum assunto pequenininho que lhe interesse. Por exemplo, você lê uma notícia de jornal que você quer conferir para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Você fazer uma lista de tudo o que você precisaria saber para responder a essa pergunta. O que me falta saber? Isso ainda não é o mapa da ignorância, é o mapa de uma ignorância. Se você não é capaz de fazer isso, então você tem que confessar, nada sei a respeito. Sei apenas que li tal coisa, não tenho a menor ideia de se isto é verdadeiro ou falso. Outra coisa. Todo mundo acredita que tem alguma verdade, todo mundo acredita que deseja a verdade. Eu digo, bom, mas deseja quanto da verdade você deseja? Se você a quer incondicionalmente, quer dizer, eu quero a verdade sobre isto, ainda que seja temível, ainda que seja deprimente, ainda que vai destruir a minha vida, eu quero, ainda assim eu quero? Esta é uma pergunta. Segunda pergunta. Se você diz que deseja a verdade, mas você já acredita que aquilo que você pensa é verdade, então não há necessidade de busca da verdade alguma, você já conhece. Então, esta é uma coisa para você meter na sua cabeça pelo resto da sua vida. Amar a verdade, buscar a verdade, é buscar uma coisa desconhecida, não uma conhecida. É sempre desconhecida, senão para que você iria buscar? Também, é desconhecida, mas não totalmente. Você sabe algo dela para você perceber o quê? O mapa da sua ignorância. Você sabe o suficiente para você poder conceber o que mais faltaria saber para entender aquele negócio. Então, isto tem que se tornar um exercício constante na sua vida. Quer dizer, o mapa das perguntas. O que que precisaria saber? Pá, pá, pá, pá, pá. O pessoal vem me fazendo pergunta no Facebook, toda hora que pergunta, E, com frequência, eu respondo, eu não tenho os meios de responder a isto. Então, por exemplo, eu não tenho os documentos. O pessoal pergunta, o que aconteceu com os militares? Eles mudaram de lado. Eu saí do Brasil há 10 anos atrás, perdi o contato com os militares, não sei o que aconteceu nesse ínterim. Hoje me mandaram um artigo de um capitão, escrito em 2011, onde ele falava das transformações ideológicas dos militares que iam se vendendo ao esquema. Foi o primeiro documento que chegou na minha mão em 10 anos para mostrar o que mudou no meio militar. Mas tudo que me perguntaram a respeito, eu digo, eu não sei, eu perdi o contato com os caras, eu não tenho informação. Não é isso? Tenho, às vezes, por internet, algum contato com oficiais da reserva, que tem 80, 90 anos de idade, e que também não sabem o que se passou. Então, o que que eu precisaria saber para responder? Precisaria saber mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ah, aí sim eu posso saber. Então, isso não é modéstia, isso é realismo. Você distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe é a primeira condição para você saber alguma coisa. Um outro exercício, a origem das suas ideias. Esse aqui eu insisto, já insisti mil vezes. Quando a gente pergunta para um sujeito, de onde você tirou essa ideia? Invariavelmente responde argumentando em favor da ideia. Ou seja, ele está buscando o fundamento subjetivo, o fundamento lógico da ideia, e não a sua história. Mas se você não sabe de onde veio a ideia, você não sabe qual é o fundo histórico e ideológico do qual ela emerge, e, portanto, você não sabe para onde ela o está levando. Se você não sabe os seus antecedentes, você também não sabe as consequências que se vão tirar dessa ideia. Então, em suma, você está sendo levado por correntes marítimas que você não sabe nem de onde vieram, nem para onde vão. Então, a história das suas ideias. Né? E também, mas para fazer tudo isto, tem a seguinte pergunta: seria eu mesmo uma testemunha confiável do que eu vi, do que eu senti, do que eu pensei, etc., etc.? Aí nós temos um problema grave, que é aquele do McCraney. Ele diz: as suas memórias são quase 80% tudo inventado. E, bom, factualmente isso é verdade. O problema da falsificação da memória já está, foi estudado em psicologia mil vezes. Por exemplo, você já fizeram em congresso de psicologia esse teste. Os caras estão lá discutindo psicologia e de repente entra um sujeito armado perseguindo um outro. É tudo tramado, tudo teatro. Né? E daí você pergunta para aquelas pessoas que são todos psicólogos, faça um relato do que aconteceu. Se tem 200 pessoas presentes, você tem 200 relatos diferentes. Então, falsificou a memória, falsificou a própria percepção. Isso, de fato, acontece. Só que a perspectiva do McCraney é perspectiva psicológica científica. Então, evidentemente, ele só admitiria como verdade aquilo que foi factualmente comprovado. Mas acontece o seguinte: nós podemos ter uma memória fiel no sentido científico? Não podemos. Ninguém pode. O McCraney também não. Porque a própria, nossa própria observação dos fatos foi fragmentária. O que se conserva na memória também é fragmentário. Como é que você ajunta isso? Como é que você ajunta esses fragmentos? Só inventando. Então isso quer dizer que Aristóteles tinha razão porque ele considerava memória e fantasia a mesma faculdade. Isso é absolutamente fundamental. A memória é um tipo de fantasia. Né? Ela não é um retrato chapado da realidade. Então, isso quer dizer que você vai pegar fragmentos e você vai criar, vamos dizer, uma forma que é ficcional. Você não vai escapar disso. Ninguém escapa disso. Os historiadores também não escapam disso. Tanto que hoje, você vê, todas as técnicas narrativas, de todas as técnicas narrativas que existem, nenhuma foi inventada por historiadores. Todas por autores de ficção. E são essas que os historiadores também usam. E não tem como não usar. Por exemplo, certas ações de certos personagens, você não pode entender se você não conjeturar o que, é que eles pensaram ao fazer aquilo. Mas não existe documento do que eles pensaram. Então você tem que usar a conjeturação, que é um aparato, um instrumento ficcional. Nós, na nossa memória, também usamos essas conexões ficcionais. O importante é saber usá-las de modo que elas sirvam à verdade. Elas não são sempre falsificações, como sugere o McCraney. Grande parte das nossas memórias inventadas são verdadeiras. Né? Porque lidando com fragmentos que sobraram na memória, elas dão uma articulação coerente que deve atender, no mínimo, a verossimilhança ou a possibilidade. Não é isso? Então, o fato de não serem memórias que correspondem factualmente a fatos atomísticos não quer dizer que sejam falsas no sentido absoluto. Não é isso? Então, aprender a usar essa imaginação ficcional. Existe um livro excelente que até outro dia mencionei, do Wright Mills, A Imaginação Sociológica. Ele fala exatamente disso, quer dizer, sem imaginação, não tem sociologia nenhuma. Se você ficar só nos fatinhos, você não cola, não junta pedaço com pedaço, então nada faz sentido. Então, o uso da ficção como instrumento para chegar à realidade, à verdade, é uma constante no espírito humano. Toda a literatura mundial consiste nisso. Então, quando você vê, por exemplo, eu li aquele livro que eu mencionei do Leonardo Padura, El hombre que amava los perros, né? Bom, uma parte é documento, outra parte ele inventou. Para os pensamentos de Trotsky, os pensamentos do Ramon Mercader, bom, foi o Leonardo Padura que costurou. Mas sem aqueles pensamentos, os fatos não fazem sentido. Então ele cria uma costura ficcional para sondar a realidade e chegar à verdade dela. Isso também é sempre possível. Quando eu digo para vocês se exercitem lendo o máximo de literatura de ficção que você puder, é por causa disso, porque você vai conhecer um monte de maneiras de você costurar ficcionalmente fragmentos de fato que por si não fazem sentido, né? Bom, então são esses esta série de práticas e de exercícios é que constituem, né, o que eu chamei de zetologia, do grego zeteo, buscar. Eu pus até aqui uma notinha, esse nome aqui usado pela primeira vez para designar uma ciência, técnica ou arte. A única ocorrência de um uso anterior que encontrei na internet foi como autodenominação, flagrantemente inapropriada, de uma seita que não tem nada a ver com a busca do conhecimento, já que só trata de promover casamentos entre homens e animais. Uma prática que espero será evitada pelos alunos desse curso, os leitores desta apostila. Então, não se case com o macaco, com o tatu-bola, né? Continue estudando normalmente, tá certo? E não é essa zetologia que eu quero que você pratique. Então, muito bem, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, aqui como sempre eu tenho mais perguntas do que eu conseguiria responder em um ano de curso, então vou ter que fazer uma seleção brutal aqui. Primeira pergunta, William. Professor, na chamada visão em túnel, numa situação emergencial, como é citado pelo senhor, a memória falseia mais ou seleciona mais? Bom, aí depende. Depende de quem é a pessoa. Depende qual é o instinto fundamental dela. Em geral, a pessoa não treinada para situações de emergência ou situações de perigo, ela busca preservar, antes de tudo, a sua segurança psicológica. Ou seja, defender a sua homeostase, por assim dizer, não querer ser perturbada por dentro. Quando, na realidade, em 99% dos casos, o perigo não é de ordem psicológica, mas de ordem física. Tá certo? Então, só poucas pessoas reagem de acordo com o perigo físico. E, portanto, a seleção que essas duas vão fazer é completamente diferente. A memória não vai tanto falsear, mas ela vai selecionar. Se você passou por muitas situações de perigo e de algum modo você se habituou com elas, então você adquire um reflexo de buscar quais são os dados mais importantes para a sua segurança física imediata. Mas, em geral, as pessoas procuram é uma autodefesa emocional, tá certo? E com isso se expõe, evidentemente, a um perigo maior ainda. Mas, então, o reflexo, por exemplo, de negar o que está acontecendo, né? Isso é ruim demais para ser verdade, então não pode estar acontecendo. Isso é uma pura autodefesa emocional. Quer dizer, é o medo de ficar com medo, né? Então, só as pessoas que se habituam com as situações de medo é que vão ter, vamos dizer, a reação apropriada e, portanto, a seleção de dados, né, apropriada. Mas eu, pela minha experiência, isso é muito raro, mas muito raro mesmo. Em geral, quando a pessoa se apega à sua autodefesa psicológica, ela está fugindo da situação. Ela não quer ver a situação, porque a situação a perturba, não é isso? E a pessoa mais experiente, ao contrário, ela vai se abrir para a situação para saber que raio de coisa está acontecendo. Então, não há uma resposta uniforme para a sua pergunta, depende, vamos dizer, da motivação central da pessoa, né? Alexandre Azevedo pergunta: de que forma o senhor pretende organizar todo esse sistema que está sendo apresentado ao longo do curso? Não, eu não pretendo organizar, eu pretendo inicialmente fazer só um repertório, quer dizer, eu juntar as várias técnicas e sugestões que eu dei, e eu acho que elas, de certo modo, elas por si mesmas formam um sistema. Se fosse para organizar tudo em torno de um tema central, seria o tema do próprio amor à verdade. Se a pessoa não sabe o que é isso, ela não vai buscar, certamente. E se você não coloca isso como um problema, então você não está consciente que o problema existe. Isso quer dizer, você está partindo também daquele pressuposto errado de que Conhecimento da verdade é uma coisa natural no ser humano e de que você, tudo que você pensa é verdade. Você, veja assim, todo mundo, sem exceção, acredita que aquilo que ele acredita é verdade. Sempre. Sem nunca ter pensado se é ou não é. Ou seja, o que ele entende por verdade é aquilo que ele já conhece. Então não há busca da verdade. A busca da verdade é uma coisa que você não conhece. Então, como podemos nos habituar, né, com essa busca do desconhecido? É através do que eu chamo mapa da ignorância. Não é isso? Então, o mapa da ignorância precede a busca da informação. Porque senão você vai buscar a informação a esmo. Não é isso? Então, você construir os buracos a serem preenchidos. Às vezes, só de você fazer isso, você já mata a questão. Você nem precisa da informação, só de você saber quais são os pontos que faltam, já a coisa já se esclarece. Mas eu não conheço, eu nunca vi no Brasil nenhum educador, nenhum filósofo, nenhum cientista social propor uma coisa dessa. Nunca, nunca ocorreu a esses jumentos que isso é necessário. Quando eu já citei aqui o livro do Aristóteles, pergunta, bom, na verdade não sabe se o livro é de autoria de Aristóteles, mas ele não é da autoria dele, é de alguém da escola dele. Então, o fato do sujeito fazer um repertório de milhares de perguntas cuja resposta ele não sabe, né? E você vê quem fez isso foi Aristóteles, então já é um caso para você pensar, né? Henrique Augusto Torres pergunta: na última aula o senhor comentou a incapacidade da ciência. Olha, aprender a escrever. Não existe comentar sobre, né? Comentar algo. Você pode falar sobre, né? Mas comentar sobre não existe. Você comenta algo, né? É um transitivo direto. Ele comentou a incapacidade da ciência política brasileira em produzir diagnóstico preciso sobre a realidade. Ao ver sua aula, lembrei imediatamente das constantes mudanças de posicionamento dos intelectuais brasileiros, que, ao meu ver, teriam por intuito blindar o PT contra qualquer culpa histórica no atual panorama da crise e, ao mesmo tempo, proteger a reputação desses intelectuais perante a mídia, ocultando suas imprecisões e análises passadas. Em 2010, por exemplo, era nitidamente defendido pelo establishment universitário o modelo do presidencialismo de coalizão. Entretanto, foi só o Partido dos Trabalhadores que começaram a ter problemas com a governabilidade. Os mesmos intelectuais começaram a ressaltar a importância de uma reforma política ou de vias alternativas para a falência da República Brasileira. Bom, essas mudanças são perfeitamente compreensíveis, porque nenhum partido, o pessoal fala muito de ideologia. Os partidos revolucionários, eles mudam de ideologia como mudam de cuecas, né? Se você fizer a história das ideologias comunistas, você vai ver que elas conseguem diferir uma das outras assim, em 180 graus. E, no entanto, o movimento se mantém unitário. No começo, as primeiras gerações de comunistas que subiram ao poder na União Soviética, eles não sabiam como lidar com isso. Então, tentavam resolver mediante a imposição de uma fórmula ideológica fixa. Eles mandavam fazer aqueles manuais de marxismo-leninismo e todo mundo tinha que repetir aquela porcaria. Se você saiu daquilo, você é um revisionista, você é um trotskista, você é um herético. Mas mesmo naquela época em que eles tinham essa noção muito clara do que era ortodoxia, do que era heresia marxista, eles sabiam lidar com essas heresias porque não as permitiam dentro da União Soviética, mas se utilizavam delas no exterior. Por uma proposta que pode ser inaceitável dentro de um regime soviético, pode ser útil para corroer uma democracia capitalista no exterior. Por exemplo, essa questão das drogas, né? Toda esta ideologia a favor das drogas, desenvolvida a partir do Timothy Leary e outros, na União Soviética isso era heresia, isso era absolutamente proibido, mas a União Soviética fomentava isso no exterior. Então, mesmo nessa época da ortodoxia, eles sabiam lidar com posições contraditórias. Então, uma coisa. Ah, eu posso até ler um negócio aqui para vocês, se vocês querem, dá tempo. Eu vou ler um artigo que eu não mandei ainda para o Diário do Comércio e que talvez eu introduza uma série das correções, mas que nós podemos ler aqui de maneira mais comentada, que talvez seja útil para justamente este ponto. O artigo chama-se A Revolução Sem Fim. Tanto a doutrina marxista clássica quanto suas versões posteriores, no estilo Pierre Bourdieu, afirmam taxativamente que as universidades são aparelhos ideológicos da burguesia destinados a perpetuar a hegemonia cultural da classe capitalista de geração em geração. Ao mesmo tempo, é notório que no Brasil, como em quase todos os outros países, quem domina as universidades e aí perpetua sua ideologia de geração em geração são precisamente os comunistas. Na maior parte delas, qualquer palavra em favor do capitalismo é proibida e as violações podem mesmo resultar no fim de uma carreira acadêmica. Se as universidades tivessem por função criar os futuros quadros da classe capitalista, pelo menos as do Brasil seria um fracasso completo, já que, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, só 2% dos nossos universitários sonham em seguir uma carreira empresarial. Esse negócio foi feito para criar a classe dominante. Fala, quem aí quer presidir a classe dominante? Eu não, não, não. Que é isto, né? Elas são um sucesso em contrapartida na tarefa de formar políticos esquerdistas e, é claro, professores que levarão adiante a reprodução sem fim de líderes e militantes de esquerda. Não obstante sua própria experiência diária, que a desmente, os comunistas continuam ensinando a mesma teoria da universidade como aparelho ideológico da burguesia, imperturbavelmente, na base do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, confiantes em que, quanto mais uma ideia é impugnada pelos fatos, e aliás, pelos atos do seu próprio defensor, mais ela tem a chance de ganhar os corações e mentes pela força estupefaciente da estimulação contraditória. Esse é um dos motivos pelos quais a palavra doutrinação não me parece descrever adequadamente o que se passa nas nossas universidades e demais escolas. Manipulação psicológica é mais correto. Quase nunca se trata de expor e defender uma doutrina, expressão que subentende alguma unidade, ordem e sistema, mas de inocular crenças soltas e inconexas, pressentimentos vagos e reações emotivas, de preferência por meio da simples imitação de condutas e cacuetes mentais, sem passar pela consciência reflexiva. Na exposição de uma doutrina, as contradições têm de ser afastadas ou trabalhadas. Na disseminação de hábitos culturais, elas podem, ao contrário, desempenhar uma função utilíssima, fomentando estados mentais similares a uma intoxicação por drogas e paralisando o juízo crítico, mesmo diante das incongruências mais gritantes. Agora aqui começa o mais importante para responder essa pergunta. Uma das vantagens mais belas da incongruência é que ela não espalha a confusão hipnótica só entre o seu público-alvo de adeptos e militantes em potencial, mas também entre os adversários. Liberais e conservadores são quase sempre pessoas de mentalidade doutrinária que tendem a enxergar tudo em termos de disputa de ideias e de argumentação racional. Grande parte da influência da escola analítica que reduz a filosofia ao exame da argumentação. Como têm uma proposta inteligente para o progresso da sociedade e acreditam nela seriamente, imaginam que tudo o que os separa dos comunistas é uma divergência quanto aos meios. Ou seja, nós dois queremos criar uma sociedade próspera, será bom para todo mundo. Do ponto de vista assim, um pouco utilitarista, né? Baseado na ideia de que todo ser humano age racionalmente em vista de fins que o beneficiam, o que é falso. Quando dizem que a sociedade comunista não funciona, querem dizer que ela não realiza os fins que a eles lhes parecem desejáveis e que eles supõem ser os mesmos fins dos comunistas. Quando demonstraram exaustivamente as vantagens do capitalismo e a inviabilidade econômica do socialismo, em todas as suas formas, acreditam que ganharam a briga. Ao perceber que o comunista persevera em suas convicções já mil vezes refutadas, eles o rotulam de irracional, místico, fanático ou psicótico, de onde concluem que, lutando em vão contra a natureza das coisas, ele fracassará inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. Isso é um dos argumentos liberais mais repetidos do mundo. Os comunistas estão agindo contra a natureza e, portanto, eles vão se ferrar. O que eles não compreendem de maneira alguma é a natureza não psicótica, mas psicopática do comunismo. O típico líder comunista não é um psicótico, vítima da irracionalidade, mas um psicopata, não um doente mental, mas uma mentalidade criminosa, extremamente hábil em fazer uso racional da irracionalidade, própria ou alheia, para a conquista dos fins que lhe interessam. Diante dele, o liberal e o conservador, que são pessoas normais, confiantes no senso comum, ficam perdidos e desnorteados, caindo eles próprios em reações irracionais, das quais a mais comum é a oscilação histérica entre o temor reprimido e as afetações de superioridade destinadas a acalmá-lo. Voltando aqui à primeira pergunta, né? Situação de emergência, como é que você reage? Você quer enfrentar o perigo realmente? Você quer se livrar do perigo realmente ou você quer uma autodefesa psicológica que te faça sentir que nada está acontecendo? É por isso que quanto mais o movimento comunista avança na conquista do poder em toda a América Latina, mais eles se apegam ao mito anestésico de que o comunismo acabou, ou o que dá na mesma, de que Lula e sua corda são apenas delinquentes comuns sem compromissos ideológicos. Agora, ponto fundamental, fundamental. A própria autodefinição dos fins almejados pelo comunista, a bela e justa sociedade sem classes, já traz embutido um ardil psicopático que os liberais e conservadores não captam. Eles acham que demonstrar a inviabilidade dos fins é um meio de derrotar o comunismo. Não entendem que o movimento comunista vive, prospera e cresce da inviabilidade desses fins. Que, longe de ver nela um obstáculo, um problema, ele precisa dela como do ar que respira. Ou seja, o comunismo prospera porque os seus fins são inalcançáveis. Né? Já expliquei esse nome de várias maneiras, mas a mais simples é esta. O homem que fala no presente em nome de uma sociedade futura não pode aceitar outro julgamento senão o da história e do futuro. Se esse futuro chegasse, seria o juízo final. Seria a hora do balancete e do acerto de contas. A revolução desceria da tribuna dos acusadores para o banco dos réus. Seria o fim dos revolucionários. Os fins da revolução não são um ideal, mas um combustível. Não existem para ser realizados, mas para manter em movimento a máquina revolucionária. Quem captou algo desse fenômeno foi Dostoiévski. Seus revolucionários passam a noite discutindo a sociedade futura, sempre sem conclusão nenhuma, e chamam a revolução de O Movimento, com M maiúsculo. Trotsky, ao criar a ideia da revolução permanente, mal percebeu que dava com a língua nos dentes, traindo o segredo de Polichinelo em que se assenta a vida do partido. Toda revolução comunista é permanente, não acaba nunca. O próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não é nenhum Dostoiévski nem Trotsky, não deixou de perceber algo disso quando declarou: não sabemos que tipo de socialismo queremos. De fato, saber para quê? Para que depois digam que não o realizamos? Ou para que o acusem de não ser tão bom quanto prometíamos? O melhor mesmo é manter o carro em movimento, mudando de rumo quantas vezes for necessário, com a desenvoltura de quem troca de meias, sempre sem chegar a lugar nenhum. Assim, toda a crítica será sempre prematura, todo julgamento apressado, incompreensível e preconceituoso. O dia do juízo não chegará nunca. O movimento comunista vive disto, vive do seu autoadiamento perpétuo. E é por isso que ele dura tanto tempo. E é por isso que acontece coisas como esta que o Henrique Augusto Torres está assinalando aqui. Os caras dizem uma coisa e depois dizem a contrária sem o menor problema. Né? Então, alguns vão acreditar literalmente no que eles dizem, outros vão ficar confusos e sem saber o que fazer. Tem um snapping e entra naquele negócio da obediência passiva. Né? Outros sofrem até mudanças de personalidade para se adaptar a isto. Então, olha, eu estou lendo aqui um livro que eu recomendo muito. Roberto Ampuero, Nuestros Años Verde Olivo. Não sei quem me recomendou esse livro, agradeço de coração. Esse é um romance magistral, tão bom quanto o do Leonardo Padura. E é a história de um comunista chileno e as mudanças psicológicas que ele vai sofrendo para se adaptar às diferentes experiências socialistas, como ele se explica para si mesmo tudo, os horrores que ele vê na sociedade comunista. Ele é um cara de boa fé e ele vai adaptando a sua personalidade àquelas diferentes situações, até chega um dia que ele não aguenta mais. Isso aconteceu com todo mundo na sociedade comunista. Isso está acontecendo com milhares de militantes petistas neste momento. Você vê, a hora que o sujeito, apoiando um governo que só tem apoio de 1% da população, ele acredita que esse governo representa o povo, que está sendo perseguido pela elite, é claro que isso é uma inversão das proporções, quase psicótica, tá certo? Na verdade, é assim, inversão histérica. Você não acredita no que você está vendo, você acredita no que você ouve e no que sai da sua própria boca. É uma auto-persuasão histérica. Né? Então, Evan, essas constantes mudanças de discurso, elas são, por assim dizer, elas estão na base do movimento revolucionário. O movimento revolucionário é isto. É isso. Você vê, elementos que mostram que um movimento político tem alguma autenticidade humana, né, é a sua capacidade de produzir grandes obras de literatura. Quando estão no começo, todos os movimentos revolucionários produzem. Por quê? Porque injustiça sempre existe e a revolta contra elas é uma reação natural do ser humano. Então, enquanto a literatura revolucionária está, vamos dizer, expressando o sofrimento causado pelas injustiças de qualquer regime que seja, ele está na autenticidade humana e está dizendo a verdade. Mas acontece que, quando os revolucionários chegam ao poder, necessariamente eles criam injustiças maiores do que as anteriores. É necessariamente assim, não é um desvio, não é um desvio dos ideais, não é uma traição, não é nada. O mecanismo é isso que eu já expliquei. Se você fala em nome do futuro, você só aceita o julgamento do futuro. Como o futuro não chegou ainda e as pessoas que não nasceram não estão presentes, automaticamente e necessariamente o revolucionário se coloca acima de todo julgamento humano. Pronto, está aí o totalitarismo. Não tem outra saída. É necessariamente assim. Isso quer dizer que toda a revolução social, claro que eu estou excluindo da revolução do fenômeno revolucionário, por exemplo, a revolução nacional, a revolução de independência, nem sempre são revoluções sociais. A revolução social é aquela que quer mudar a estrutura da sociedade, a estrutura econômica da sociedade, sobretudo, né? Então, onde quer que você veja uma proposta revolucionária, vai se seguir um regime totalitário necessariamente. Não é por distorção, não é porque Stalin é malvado, ou Mao Tse-Tung é malvado, não. Mesmo que fossem santos, eles não poderiam fazer outra coisa. E isto é da mecânica mesmo das revoluções. Então, vamos dizer, esta mudança permanente de discurso, que às vezes é praticada como exercício dialético, né? No movimento comunista, ela é mais do que um exercício dialético, ela é a própria mecânica do discurso revolucionário. Ele tem que mudar de posição a toda hora. Faz parte da natureza. Ou seja, ele não pode ser confrontado com os fatos, nunca. Porque daí você diz, a revolução terminou, está aqui sua obra realizada, agora julguem-na. Não pode chegar nisso nunca. A hora que chegar, vão fuzilar todos os revolucionários. Se você imagina se quando terminou o regime soviético, o Estado soviético, né? Você diz, bom, agora nós vamos julgar esses caras. É? Quantos teria que fuzilar? Não houve um julgamento de Nuremberg, porque um julgamento de Nuremberg tinha 19 carinhas, que não eram nada no regime nazista, essa aqui é a verdade. Só o Goering tinha um posto importante, os outros eram todos perrapados. Então, puderam fuzilar 19 perrapados, né? E com isso dá a impressão que tinham resolvido o problema. Mas na União Soviética, quantos você não teria que fuzilar? Não dá para fazer isso, então não faz nada, deixa os caras todos nos seus postos, faz de conta que não aconteceu nada. E não queremos reabrir velhas feridas. O que quer dizer que o processo vai se renovar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Desta vez, mudando de discurso ideológico pela enésima vez, e a mudança mais ousada que já houve na história. O governo russo passa a representar o cristianismo, o conservadorismo, o moralismo, e contra essa decadência ocidental. Bom, não esqueça, o Stalin já falava da decadência moral do Ocidente. O fundador do Sex Lib, que foi Wilhelm Reich, ele dizia que o homossexualismo era uma perversão capitalista, que desapareceria no socialismo. Passa 50 anos, está aí os caras com a esquerda promovendo o gaysismo, etc, etc. Ele pode mudar quantas vezes queira. Isso não é o problema, meu Deus do céu. O problema é o seguinte, eu quero criar uma sociedade futura. Portanto, eu rejeito toda a sociedade presente. Portanto, a sociedade presente não tem nenhuma autoridade sobre mim. Eu é que tenho autoridade sobre ela. Autoridade para destruí-la. Portanto, eu tenho que ter um poder maior que o dela. Está aí o regime totalitário automaticamente. Eu acho um absurdo que alguém não tenha percebido isso na hora que o primeiro neguinho soltou uma ideia socialista. Por que não perceberam isso? Porque acreditaram que o socialismo tem, liberais e conservadores acreditaram que o socialismo tem os mesmos objetivos econômicos do liberalismo, prosperidade geral. Apenas pretendendo realizar por via estatal em vez da economia privada. O quê? Claro que as coisas não são assim. Né? Bom, vamos lá. Só uma coisa lá, porque eu fiquei muito impressionada com o negócio que você falou do Putin e com o estilo de vida do pessoal do Partido Comunista, que sempre foi, todo mundo até comentava, umas 3 décadas atrás, eles eram iguaizinhos aos cristãos, só que sem cristianismo. Era a família hétero, direitinho, casava certinho, e era família monogâmica, hétero, com os filhos. Isso eu vi com esses dois olhos. Sempre foi assim. Os líderes comunistas eram mais moralistas do que qualquer pai protestante do mundo. Mas era, né? É mesmo. Por quê? Porque no começo da Revolução houve uma tendência de sex libre. E aquilo estava virando uma catástrofe. Daí os caras falaram, vamos matar todo mundo. O próprio Trotsky mandou, vamos matar todo mundo, esses caras calar a boca deles. Então, o que o Putin está fazendo agora, que impressiona muito bem aos protestantes, é o que eles sempre fizeram. Pois é, eles voltaram ao discurso moralista, tá certo? Que dentro da Rússia sempre vigorou, desde o tempo do Stalin, vigorou isso, tá certo? Aliás, não foi Stalin que começou, foi o Trotsky que começou, ele começou com o moralismo. A concepção do Trotsky era a militarização da sociedade. Na sociedade todo mundo é um soldado, então tem que ter uma disciplina militar para todos. Então, nada dessa gandaia, putaria, sem vergonhice, droga, nada disso. Né? Agora, no Ocidente é diferente. No Ocidente nós podemos propugnar isso. Mas mesmo no Ocidente tinha limites, como do Wilhelm Reich contra o homossexualismo, por exemplo. Ele achava que as perversões sexuais, como ele as chamava, eram resultado de um desvio na canalização das energias. Energia que não era só sexual, a libido para ele não era só sexual, era uma energia cósmica, que ele chamava orgônio. Então, ele diz, a ideologia da sociedade capitalista impõe certas limitações disciplinares às pessoas através, veja você, da estase muscular. Quer dizer que as normas morais, proibições, repressão, se incorporam ao indivíduo fisicamente. O que não está totalmente errado. Tem algum fundamento. Né? E essa estase bloqueia a circulação da energia. Portanto, da libido também. E daí, né, a libido pode parar no lugar errado, e daí vocês sabem o que dá. Então, cuidado com isso. Né? O nego começa, como diz, né, escorregar no quiabo. Essas coisas, né? Isso é teoria do Reich. Né? Teoria, evidentemente, errada no seu todo, embora certa em alguns detalhes. Né? Quando a estase muscular faz muito sentido. E ele achava que tão logo viesse o socialismo e liberasse a circulação das energias, quer dizer, você suprime a ideologia burguesa, portanto, suprimiu a repressão, portanto, vai haver a livre circulação da energia. Mas daí, quando tentaram a livre circulação da energia na União Soviética, aquilo começou a virar a casa de mãe Joana e Trotsky mandou parar. Então, seguiram-se 50 anos de moralismo que se transmitiram a todos os partidos comunistas do mundo. Este moralismo do líder comunista, eu vi, eu conheci todos eles, meu Deus do céu, era tudo assim, era o pater famílias. Romano, né? Põe aí protestante, católico, fundamentalista, muçulmano, tudo que você quiser. É todo moralismo do mundo. Né? E já na geração seguinte foi necessário mudar. Por quê? Porque mudou a estratégia geral da União Soviética. Falou, vamos quebrar o sistema hierárquico, vai ter que ceder lugar a uma organização mais flexível, nós vamos ter que absorver todas essas correntes ideológicas que pouco importa a diferença entre elas, desde que elas trabalham segundo uma estratégia unificada, pode ter ideia. O que importa não é a sua ideia, o que você faz. Se você está fazendo o que a gente manda fazer, pode ter até ideia gaysista, feminista, trotskista, o que você quiser, que é como funciona hoje. E isso deu à esquerda internacional um poder de atuação e de mobilização fantástica, que nunca teve nem no tempo de Stalin. Né? Então, por exemplo, no tempo de Stalin existia o intelectual de esquerda anticomunista, que lutava contra o comunismo, às vezes, mais ferozmente do que os direitistas. Né? Por isso é que é Sidney Huck. Sidney Huck foi o organizador do famoso Congresso pela Liberdade e da Cultura. Ele sempre continuou socialista até o fim, e era mais anticomunista do que o John McCarthy. Hoje não tem mais. Todos os intelectuais de esquerda estão todos alinhados com a esquerda mundial. É uma só. Graças à mudança de estratégia. Então, mudar de discurso é normal. Esse pessoal está acostumado a deslizar de uma maneira sinuosa. Sempre foi assim. E se não fosse assim, o processo revolucionário seria impossível. Vamos lá. Aqui tem alguém que não assina. Amômimo, como dizia a Guga quando era pequena. Seu amigo Amômimo. Então, lembro com exatidão da manchete vexatória estampada na capa da Folha de São Paulo, alegando que havia 100 mil pessoas na Paulista manifestando contra o PT, enquanto havia no mínimo 1 milhão de indivíduos. Bom, foi um negócio escandaloso, porque você tinha a foto, por exemplo, do passeata na Paulista e a foto do movimento gay. A foto do movimento gay, passeata gay, diziam que tem 4 milhões de pessoas. Dali você vê o mesmo número de pessoas, aqui tem só 100 mil. É uma falsificação óbvia. E não, gritante, né? Mas você começa com falsificações sutis e depois, no fim, você, como diz, solta a franga, né? É a Folha de São Paulo já soltou a franga faz muito tempo. Ela pode mentir da maneira... Não interessa que as pessoas não vão acreditar, né? Vai funcionar do mesmo jeito, né? Porque, eu não sei quem foi quem disse, as pessoas não acreditam na mentira porque elas são enganadas, acreditam porque querem. Ah, então voltando um pouco à pergunta anterior, está falando dos cientistas políticos. Mas escuta, o cientista político vai trabalhar em cima do quê? Se ele não tem a documentação, ele não tem sequer a história, ele não pode fazer diagnóstico correto. Eu consigo fazer porque eu vou atrás da história desde os documentos de fonte primária. Né? E eu sei muito da história, não sei tudo, mas sei. Na verdade, eu sei uma fração ínfima, mas essa fração é fundamental para entender. Por exemplo, eu acompanhei as mudanças no jornalismo brasileiro. Essa eu vi com meus próprios olhos. Eu sei essa história. Eu sei como a coisa foi mudando. Então, eu poderia contar até essa história. Já contei mil fragmentos dela aqui ou ali. Por exemplo, que durante todo o regime militar, a esquerda tinha um monopólio total das redações do jornalismo, da mídia brasileira. Total. E do movimento editorial também. Isso nunca acabou. Quer dizer, os militares não fizeram nada para acabar com isso. Absolutamente nada para acabar com isso. Tanto que o último presidente militar, João Batista Figueiredo, ele disse que algum dia ainda terá que haver uma guerra civil para impedir que o comunismo domine o Brasil. Mas seria o caso de perguntar: oh, mas ô, seu João, os senhores não ficaram 20 anos no poder justamente para impedir que isso acontecesse? Agora, no fim, você vai dizer: não fizemos nada, ainda vai ter que ter a guerra civil, o que é isto? Mas é a inconexão mental brasileira. Quer dizer, o homem é o último presidente da série dos militares. E quando ele sai de lá, ele diz: não, o principal ainda está por fazer. É a mesma coisa dele, não fizemos nada. Então, você não tendo esse material, você não tendo os fatos, você não tem em cima do que raciocinar. Então, a história não foi contada, nem em nível jornalístico, nem em nível ficcional, gente. A imaginação literária brasileira parou nos anos 60. Aquele negócio do Zé Niventura, o ano que nunca acabou, é verdade. Da intelectualidade brasileira inteira, que é praticamente 90% esquerdista, a última coisa importante que aconteceu para eles foi o AI-5, que, coincidindo com as rebeliões estudantis, né, em Paris, em Berkeley, etc., etc., fez daquele ano uma espécie de mito, mito de juventude, que nunca acabou. E eles só falam disso até hoje. Então, a última coisa que aconteceu: ah, nós fomos presos, nós apanhamos, nós sofremos. E vai repetindo esse mito ao ponto das pessoas perderem de vista o senso das proporções. Né? Quer dizer, esses caras que foram presos, etc., eles trabalhavam para Cuba, onde estavam matando 100 mil pessoas, e aqui mataram 400, num país que tem 20 vezes mais população que Cuba. Então, você não pode, não, o senso das proporções tem que ser apagado. E quando você. A memória humana tem essa característica: quando você tapa uma coisa, você suprime uma coisa que você sabe, você suprime todas que são análogas a ela. Você não consegue falsificar uma coisa sozinho, você tem que falsificar de monte. Então, tudo isto criou a atmosfera de demência na qual nós estamos vivendo. Foi a Revolução Cultural Gramsciana que fez isto. Não foi mais ninguém. E essa Revolução Cultural Gramsciana começou quando? 65. Você vê pessoas que se autodenominam de direita ou anti-esquerdistas, falando não, porque a ditadura militar foi sanguinária, colocando um equivalentismo entre a ditadura brasileira e Cuba e os regimes Esse equivalentismo, assassinos. ele já é 100% falso. A Nós podemos dizer que indignação foi tanta que eles mesmos não têm mais, você falou, não tem mais documento de fonte primária, não tem, nada disso foi documentado, então eles falam achando que para 400 mortos ou 5 milhões, acho que então não tem como comparar o Brasil e Cuba. Não tem. E esses caras todos estavam trabalhando para Cuba. Estavam sob o comando do governo cubano. Não é que Cuba ajudou. Não, não, não, não, não é assim. Cuba tinha organizado já a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que era para espalhar guerrilhas no continente inteiro. Não, o comando estava na OLAS. Não era um comando local, que a qual Cuba só ajudava. Não, Cuba dava as ordens, meu Deus. Você dava as ordens, a estratégia, dava tudo. Né? Você acha, você vai comparar aqueles comunistinhas brasileiros, Zé Dirceu, Marighella, com a DGI cubana? Não, a DGI que tinha o plano e comandava tudo. Então os caras trabalhando para o governo mais sanguinário da América Latina e reclamando que o governo local está matando os seus guerrilheiros. Então, quando veio a Nova República, a Nova República também trouxe os seus mitos, suas lendas urbanas. Né? Então, a primeira delas era o mito dos anos de chumbo. Eu digo, mas sobre quantas pessoas pesou esse chumbo? 10 mil no máximo. Né? Para o resto da população, o tempo da ditadura estava normal. Você tinha muito menos crime, você tinha muito menos violência policial. Tinha violência policial em cima dos comunistas, isso sim. Mas o resto da população não tinha. Isso. Mesmo naquela época, se você estudar os processos do Supremo Tribunal Militar, os acusados tinham todo o direito à defesa. Isso aí os próprios advogados e presos políticos reconhecem. Quer dizer, você tinha um sistema judiciário normal naquela época. Agora, num país, vamos supor, dessas 400 pessoas que morreram, quantas morreram na prisão? Metade delas. Os outros morreram em outras circunstâncias. Então, num país de 200 milhões de habitantes, numa situação de instabilidade e revolução, mataram 200 pessoas na cadeia? Eu digo, olha, isso aí é um nada comparado com qualquer outro país do mundo. Mas quando você diz isso, as pessoas dizem, está vendo, você é a favor da matança de 200 pessoas. Eu não sou a favor nem de matar um mosquito. Sou a favor de matar urso. Urso, leão, essas coisas, sou a favor. Mas essa é evidentemente a falta de senso de proporções. Por exemplo, a diferença entre vamos dizer, uma frase comparativa e uma afirmação categórica. Já não existe mais na cabeça do... Vocês dizem, ah, não, mas a ditadura brasileira foi muito menos danosa e criminosa do que qualquer ditadura comunista do mundo. Você diz isso, pronto, então você é a favor da matança dos comunistas. Isso. Hoje apareceu um cara lá do PCdoB dizendo que tem que matar todo mundo que é contra a esquerda. Né? Você já sabe a resposta que eu dei para ele, né? Matar nada, você quer? Bom, não vou dizer. Então, eles podem dizer isso à vontade, não tem nenhum problema. Então, tudo isso aí mostra assim, a apropriação da cultura brasileira por um grupo político interessado na conquista do poder total, deformou tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Acabou com a justiça, acabou com a alta cultura, acabou com a educação, acabou com tudo. Os caras destruíram tudo pela sua própria glória. Então, dizer, ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso aqui foi apenas crimes comuns, isso é... Precisa ser muito burro para dizer uma coisa dessa. E, sobretudo, precisa de uma incapacidade histórica monumental. Quer dizer, você achar que as coisas aconteceram sem nenhuma pré-condição cultural que a favorecesse? Como é possível isto? Surgiu do nada, é da pura cabeça do Lula. O Lula é o cara maligno e saiu tudo da cabeça dele, sem nenhum antecedente. É impossível. Então, gente, nós não temos muito o que reclamar, nós temos que fazer o que os outros não estão fazendo. Nós temos que começar a contar a história, né? Recuperar as memórias dos 40 anos de trevas, entendeu? Tentar contar as coisas como realmente foram, doa quem doer. Né? Então, por exemplo, se a gente fala assim que a ditadura não foi tão ruim quanto a ditadura de Cuba, diz, ah, então você é militarista, você é a favor da ditadura militar. Entendeu? No instante seguinte, você fala alguma coisa da corrupção mental dos militares. Ah, você está denegrindo as Forças Armadas. Olha, eu estou com o saco cheio já de discutir com porta-vozes, está entendendo? Gostaria de discutir com pessoas, gente inteligente, que você tem uma visão da realidade, o nego tem uma outra. Mas não, é só a autodefesa de interesses corporativos, seja das Forças Armadas, seja da Igreja Evangélica, seja da Igreja Católica, seja da maçonaria, seja do raio que eu parta. Então, eu já vou baixar um negócio. Se você é porta-voz de alguma coisa, não fale comigo. Eu não quero saber a sua opinião. Porque é um senso de autodefesa automático que vai produzir né, argumentos com naturalidade, naturalidade quase orgânica, né? Já sabe tudo que o nego vai dizer, toda a autodefesa já está pronta. E para que serve uma discussão dessa? Não serve para coisa nenhuma. Né? Então, é isso aí. Se você é uma consciência individual que está buscando a verdade, só a consciência individual pode buscá-la, você pode se opor a outras consciências individuais. Mesmo quando você vê, tem cara que é porta-voz, mas ele tem algo da iniciativa individual, como o Dugin, por exemplo. O Dugin, ele é porta-voz de uma corrente que ele mesmo criou. Portanto, é uma iniciativa individual que se consolida. Né? Ele não é um porta-voz de nada, ele é um porta-voz dele mesmo. Então, dá para discutir com ele. Né? Mas se você pega o 15º escalão do duguinismo, você está falando apenas com um porta-voz, um cabo eleitoral, um propagandista bocó. Né? E no Brasil só tem propagandista, não tem mais ninguém que pense. Esse cara fala, pensa com a própria cabeça. Pensar com a própria cabeça precisa ter uma em primeiro lugar. Né? E isso é difícil de encontrar. Tá bom? Uma não, você precisa ter duas. Em geral as pessoas têm apenas uma. Né? Então, até a semana que vem, muito obrigado.